Salvador, boa noite, é o 13600. 13600, boa noite, continua a aproximação, aguarda informação de pista livre, Embraer da Azul alinhado, aguardando para iniciar a rolagem. Aguardando. Na 62 aguarde antes da Juliette. Azul 5001, autorizada a decolagem, pistão no zero, vento 160 graus com meia dúzia de nós. Índia 4298, Índia no ponto espera, chame torno no 895, ajuste no 015. Índia. Noite, bom voo. Oceano é 6212, ingresso via Juliette, portão 03, atentando o táxi no Embraer da Azul. Juliette, portão 03, atentando o táxi. 6212. Azul 5001, decola 05, controle agora 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, obrigado, uma boa noite. 4, 5 mil. Salvador, aqui é o TAM, Mike, X-Ray, Delta. TAM, Mike, X-Ray, Delta, prossiga. Boa noite, Mike, X-Ray, Delta. Solicito autorização para reboque da posição meia dúzia do pátio 1 para a posição 07 do pátio 1. Ciente, Mike, X-Ray, Delta. Autorizado início do reboque, reporte no término, ambos no pátio 1, confirmando. Afirmativo, autorizado, Mike X-Ray Delta, reportará o término, ambos no pátio 1. Muito obrigado. TAM 3600 no solo 07, libera a direita e chama o solo 121, decimal 9. Vai, libera a direita e chama o 129, boa noite. Boa noite. O azul 4298, boa noite, mantém o ponto de espera da pista 10. Noite 3600, táxi via Alfa, Juliette, portão 01. Alfa, Juliette, 01. Gol 1098, boa noite, tráfego já avistado, continua a aproximação, aguarda informação de pista liberada, Boeing da companhia iniciando rolagem agora na 10. Voo 1134, decola 09, controle agora 120.8, bom voo. 1208, obrigado, voo 1134. O voo 1098 baixou e travou? Confirmo. Voo 1098, autorizado pouso pistão no zero, vento 130 graus com 08 nós. Este pouso do 1098. O azul 4298, contato visual com o tráfego da Gol, final do 10. Após a passagem do Boeing da Gol, alinhar e manter, cabeceira 10, o azul 4298. Gol 1098, no solo aos 11, libera a direita e chama o solo 121, décima 9. Direita 219, obrigado, gol 1098. Gol 1098, lembrou, boa noite. Boa noite, voo 098, táxi via Alfa Juliette, portão 05. Juliette pro 5, 09. Azul 4298, decola aos 13, controle agora 120, decima 8, tem um bom voo. 120, decima 8, obrigado, uma excelente noite, Azul 4298. Salvador, aqui é o Mike X-Ray Delta, informando o término de reboque na posição 07 do Fátima. Muito obrigado pela participação, boa noite. Boa noite, Mike X-Ray Delta. Papa Paulo, November Eco, boa noite. Livre acionar e chama pronto para o táxi. Posso ir o POB? Enter. Tráfego Salvador Azul 4221, pronto, cópia. Azul 4221, informação em curso, Bravo, com fins aprovado nível 340, decolada pista 10, perfil de saída da El, curva direita, linha da pós-direto, bridge, intercepta o Peslu 16, transponder 5137, controle Salvador 120.80. Excelente, informação Bravo, autorizado 340, com fim, saída da El, Leda, Bridge, intercepta Upper Zulu 16, transponder 5137, controle 1208, Azul 4221. Azul 4221, cotejamento correto, chame pronto. Chamará pronto, Azul 4221. Na 63, 13. Na 63, 13, prossiga. Autorização Guarulhos. No 13, confirme com a companhia. Sim, viu, a DLA. Tenho aqui o plano vencido 0043. Gente, vou confirmar, obrigado. Boa noite, Bono 868, informação em curso, Bravo, copia? Bono 868, Aracaju aprovado nível 230, decolada pista 10, perfil de saída Puca Transição Caju, transponder 5136, controle Salvador 1208. Autorizado o táxi, reporta para ingressar na pista 17, Oscar November Eco. boa noite, oficial 020. Boa noite, Portugal 020, ready to copy. Affirmative, go ahead. Air Portugal 020, clear to destination Lima Papa Vavatango, flight level 350. Take off from runway 10, after departure left turn, Momo departure, Gabi transition. Then via Peruisk 50 until Mike Sierra Sierra, then via flight plan route. Call code 5134, departure control frequency 120.80. Clear to destination Lima Papa Vavatango, flight level 350. Departure on runway 10, after departure left turn on Momo departure, Gabi transition, then via Upper Whiskey 50 to Mossoró VOR, then 500, clock 5134 and departure frequency 120, decimal 80, FTL 020. Portugal 020, ready best, correct, come ready, information, bravo. Copy, FTL 020, obrigado. Aguarde o Oscar Mozambique. Papapá, Oscar November, Eco, o vento 1110 graus com 07 nós, autorizado a decolagem pistão no 7. Qual é o voo 1098? 1098, informação em curso, bravo, copia. Com 1098, Natal aprovado nível 370, via Pêndulo 10. Decola da pista 10, perfil de saída Pulca, transição Zipar, curva esquerda. Transponder 5143, controle 1120, decimal 80, 1208, com 1098. Paulo, perdão, eu esqueci de informar. O nosso nível solicitado seria 250. Ok, 250, gol no 098, só pode cotejar as outras informações ou quer que eu repita? Não, não é negativo, tá cotejado, 250, tá ligado, rota depois do plano de voo, saída Cuca de Parque, responder 5146, controle 20, decimal 8, gol 1098. Gol no 098, aguarde só a confirmação do nível restante correto, ok, aguarde. Ok, aguarde, obrigado. Paulo Salvador, boa noite, tá? 3152 e você? Lanja 3152, Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette, portão 6, tá? 3152. Paulo Salvador, é o gol no 70. No 70, aguarde cópia, Campina Grande. Badano, no 70. 08, fui elétrico, com três pousos baixados e travado. 16908, boa noite, tráfego avistado, autorizado pouso pista 10, o vento 130 graus com 10 nós. Autorizado pouso para azul 6908, sim. Nível autorizado 250, gol 1098. 250 autorizado, muito obrigado. Gol no 170, copia. Gol no 170, copia. Gol 1170, Campina Grande, aprovado nível 370, via Pêsulo 10 até Neuma, pós direto, decolada pista 10, perfil de saída Puca, transição Zipar, curva esquerda. Transponder 5140, controle Salvador 1208. Ok, autorizado, 370, Campina Grande. Na saída Puca Zipar, decolada 10, conforme a rota Pêsulo 10 Neuma. 5140 transponder, 208 controle, gol 1170. Gol no 170, cotejamento correto, chame pronto. Chamada. No solo aos 3-2, libera a direita e chama o solo 1-2-1, decimal 9. 2-1-9, grato. Salvador, boa noite, você não é 6258, na final baixada da hora. Boa noite, azul 6908, táxi via Alfa Kilo, pátio 3, posição 06 do pátio 3. Alfa Kilo, posição 03, do pátio 3. Posição 06, meia dúzia, azul 6908. Salvador, Chané 6313. Chané 6313, Paulo Salvador. Tem informado o seu efeito situado do LA. souber coordenar com o centro Recife, a gente agradece. Estamos extremamente atrasados aqui, bem no limite da regulamentação. Gente, acionamento 13 no Cristo, posso ter informação de que horas é o plano? Ela tinha passado aqui aos 30, apareceu aos 30, pelo que a gente passou antes, a gente já estava saindo no sistema. Entendido, 0230, o Zulu, acionamento 13 no 3, aguarde aí, cópia. Sim, está na cópia. Coordene com a equipe de solo devido a obras no pátio e chame pronto para o táxi. Ocean 6258 no solo aos 35, libera a direita e chama o solo 121 no decimal 9. 219, né? Boa noite, Oceania 6258, Lebrô. Oceania 6258, táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 01 do Pátio 3. Alfa, Kilo, posição 01 no Pátio 3, ok. Salvador, alguma novidade para o 6313? Estamos completamente prontos para puxar essa máquina. Na 63, 3 um minuto, aguarde de coordenação. Alô, instalador azul 4221 para puxe e acionamento, posição 08. Azul 4221, aguarde. Aguarde, 4221. Salvador, voo no 868 para o táxi. 73 a bordo. 2 horas ao vivo aqui, alterna no Salvador. O voo no 868, só confirmando, tem condições de iniciar o táxi da presente posição? Mesmo, Felipe. Gente, confirme os dados novamente, por gentileza. Vamos lá, 73 a bordo, 2 horas autonomia, alterna no Salvador. Gente, voo no 868, táxi via Pátio 1 no Índia, no ponto de espera, chame torno no 895, ajuste no 015, bom voo. Índia, autorizado táxi, partiu no Índia, ponto de espera no 0895, obrigado. 1170 para o pushback acionamento. Fono 1170, aguarde. 1170. Boa noite, Chanel 6313, eu queria precisar de entrar o pushback acionamento. O Chanel 6313 já entrou em contato com o Centro Recife, a sala de plano de voos, mesmo ainda não possui o seu plano, ok? Aguarde. Ah, sim, não, obrigado. Autorizou o 4221 no seu push? Afirma, o 4221, livre acionamento, chame para o táxi. Autorizado o push e acionamento, chame para o táxi, para o 4221. Salvador, muito boa noite, Hugo, boa noite, não pode esperar, né? Voo 1868, boa noite. Está autorizado a alinhar e decolar da pista 1-0, o vento 1-3-0 graus com 0-7 nós. Linha e decola 0, voo 1868. Uno 868, decola os 43, controle agora em 1208, tenha um bom voo. 208, obrigado. Fátio 1 no Índia, não pode esperar, chame em torno no 895, ajuste 1015. No 1170, o solo. Siga 1170. Coordeno com a equipe de solo para iniciar o acionamento pushback após passagem da Embraer da Azul, retaguarda, chame pronto para o táxi. Após a Embraer da Azul, posso iniciar chamar para o táxi, 1170. O Chanel 6313, copia. Copia. O Oceano 6313, Guarulhos aprovado nível 360, decola da pista 10, perfil de saída da El, curva direita, Leda, após direto bridge, intercepta Uppers Zulu 16, após conforme a rota do plano. Transponder 5147, controle Salvador 120, decimal 80. Autorizado Guarulhos, 360, Leda, da El, Leda bridge, Uppers Zulu 16, 5147, 208, Oceano 6313 para puxar essa na 03. Oceano 6313, Uppers Zulu 16 até Bravo até o Zulu, após conforme a rota do plano. Conforme a rota do plano, Uppers Zulu 16 até Bravo até o Zulu. Oceano 6313, cotejamento correto, aguarde para início do acionamento pushback, número 2 no setor. Certo. Uno 098, aguarde. Azul 4221, boa noite, autorizado a alinhar e decolar da pista 10, o vento 130 graus com 09 nós. Salvador, Portugal 020, stand 11, request pushback. Airport Portugal 020, coordinate of the ground staff to tow until a beam gate 08, then start up and come ready for taxi. Ok, we we'll coordinate with the ground to pushback to beam gate 8 and call you for taxi, Portugal 020. Controle agora 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Coordene com a equipe de solo que assim vou ainda gol, livrar o setor da guarda inicial, o táxi em liberação na chama para o táxi. A 6303 está cancelando, tá, o voo, estourou nossa regulamentação, não temos mais condições de prosseguir. Firmando cancela o plano? Pode cancelar o plano, a nova não está mais. Oceano 6313. Castro Gol 1170 com 45 a bordo. Autonomia de 5 horas alternando Fortaleza. Chegou no 1170, Índia no ponto espera, chame 2 no 895, ajuste no 0 1 no 5. Ponto espera 2 no 5, gol no 1170. Vou no 098, livre acionar, chame para o táxi. É da pista no 0. Eu posso esperar, vou no 70. Torre Salvador, gol no 972. Índia Serra, visual para embaixo. Gol no 972, boa noite, tráfego avistado, autorizado pouso pistão no 0, vento 1,40 graus com 07 nós. Livre pouso, pista 1,0, gol 972. Gol no 1170, alinhar e manter cabeceira no 0. Ali mantém 1-0, gol no 1170. No 972, no solo 54, libera a direita e chama o solo 121 no décimo 9. Boa noite. Oi, 19972, Boa noite, Bono 972, táxi via Alfa, mantenha sua Juliette. Via Alfa, sua Juliette, vai manter o 972. 0, autorizado a decolagem pistão no 0, vento variável com 0,4 nós. Gente, livre decolagem, voo 1170. Gente, voo no 098, Índia, no ponto de espera, chame torno no 895, ajuste no 0 no 5. Livre táxi, no 0, ali, mais 2, mais 5, no 098. Gol 1170, decola os 56, controle agora 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, gol 1170. Salvador, é bom 1170, estamos para São Paulo, espera da 1-0-1. Gol 1098, boa noite, autorizado a alinhar e manter, cabeceirão no zero. Ali mantém, boa noite. Tá pronto com a Juliette, gol 972. Mantenha-se da Juliette, gol 972, previsto portão 10. Vai manter posição ciente do portão 10. Gol 1098, autorizado a decolagem pistão no zero, vento 140 graus, com meia dúzia de nós. 098, decola o 0300. Chama agora o controle 120, decimal 8, tem um bom voo. 08, obrigado, gol 098. Salvador, bom dia. O TAM 3891, passo externo. TAM 3891, bom dia. Tráfego avistado, cheque o trem. Machado travado. Ciente, TAM 3891, autorizado pouso pistão no zero, vento 140 graus com 08 nós. Autorizado pouso pistão no zero, TAM 3891. Estimado, pulou 972. Pulou 972, assim que o Airbus da Portugal iniciar o táxi, ok? Ok, agora ele sinalizou que vai iniciar. É, Salvador, Portugal 020, ready to taxi. Portugal 020, taxi via April 1, India, until holding point runway 10, at the holding point, call Tower 18, small 95, ultimate side 1015. Copy, via April 1, India, holding point, contact Tower 18, at 095, ultimate set 1015. 972, após a passagem do Airbus da Portugal, Juliette, porta 10. Claração, Juliette, vai aguardar a viatura falando através do 08 até 10. Juliette, após o tráfego da Portugal, através do portão 8, segue o follow-up até o follow-up até o 10. O 972.